Salvador com Patango Oeste até o quilo. Salvador com Patango Oeste até o quilo. Até o quilo, vigilância. Foi pro do VOA em Salvador. Procedimento NDB da 17. Desça para 2000, ajuste 1006. 2007, pro do VOA em Salvador, sente na informação. É a classe para o quilo. Até o quilo, controle. Controle, ótimo, até o quilo. Pousar direto de zona 17 ou vai fazer o procedimento NDB? Direto de zona 17, ótimo, até o quilo. Chega para a modificação das regras e reporte final da 17. Vai chamar para cancelamento do plano de instrumento, ótimo, até o quilo.